sincero uma vida inteira. E com você no meu inverno vira primavera. Vive me jurando estar apaixonado, prometer o mundo e nunca me deu nada. Você não compre nada. Que se eu seguir o seu caminho chegar. Você fala estar apaixonada, meu amor, eu sei.